interior paulista. Bocada quente é periferia. Venha conhecer o nosso dia a dia, de ponta a ponta. Ipiranga, Júlio de Mesquita, onde a miséria se cita. O mercado do império da droga, e a gente sem volta. Volta e meia quero acordar. Vamos dar uma volta pra ver o que vai rolar. Nosso futuro, juventude perdida, viagem esquecida. É a cara da periferia, vida bandida, banca forte, oitão PT. Muito prazer, te apresento a morte, se prepara. Tome cuidado com a vaca que te enquadra, te mata de tanta porrada. E é assim, Mineirão, a nossa quebrada. E se fizermos justiça, X4, meu irmão, mostra pra você. Periferia, venha conhecer. Vem, venha conhecer. Vem, venha conhecer. Vem, vem, vem, vem, vem. Periferia, periferia, venha conhecer o nosso dia a dia. Periferia, periferia, venha conhecer o nosso dia a dia. Então se prepara pra entrar na periferia. Essa é nossa imagem, imagem de bandido, de mobral, de perigo pra sociedade. Mano, a marginalidade, esta é nossa imagem. De gente que não pode subir, só trabalhar e deixar de existir e conseguir vencer. É difícil, nós somos o perigo. De mão de ponta a ponta, Vila Helena e Jardim Rodrigo. E dessa vez, Mineirão e Ungarês. Desanimar não, continuar. Continuar. Laranjeiras, Paineiras, Guaíba, Santa Maria, Santa Cecília, São Guilherme. Agora te prepara pra entrar no lugar onde acontece muita tragédia. Esse é o Parque Vitória Régia. Se é assim, assim, periferia, afastado da sociedade. São os problemas na cidade, se é assim então. Meu irmão, venha conhecer o nosso dia a dia. O nosso dia a dia. Periferia, periferia, venha conhecer o nosso dia a dia. Periferia, periferia, venha conhecer o nosso dia a dia. Então fique esperto, mano. Tiro, tiro. Bandido contra bandido, bandido contra gambé. Começo a contar Santo André. Um, dois. Vamos caminhando, ainda não terminei. Sorocaba, periferia, Aparecidinha, esse é o ponto turístico. Presídio, a dificuldade, pobreza e miséria. X4 é, gambé paga pau. Irmãos quebrada então. Nova Esperança, Barão, Retiro, São João. E levando mais, Manchester, Ipiranga, Lopes de Oliveira, Novo Horizonte, São Bento, Júlio de Mesquita. E voltando pra minha quebrada, aqui como diz, vacilou se cai. É Dracarão então, barra, não tem como dizer, pilantra vai morrer. O que fala mais alto é a lei do mais forte. Se pode, se pode, então vem, vem pra cá te levar. Usa, aqui tem que saber aceitar. Se não, se não vai tomar uma pá de pá, pá. E terminando por aqui, mas antes vou te levar no lugar esquecido de tudo, maluco, eu vou te levar lá no novo mundo. É Sorocaba, periferia, vem irmão, vem irmão. Venha conhecer o nosso dia a dia, o nosso dia a dia, o nosso dia a dia. Periferia.